Yeah. Yeah. Bela Donna, Pacific. É nóis. Yeah. Meu instinto defensivo é made in favela. Perigo não ultrapassa após a fita amarela. O alvo dos bang bang é a coita igual de tsunami. Feito meio de chama pequena, sonha grande. Cria que a vida impõe sem ninja, ataca como for. Aprende cedo que assassino é o que assassina o amor. Visto pra sofrer dor, sonhar com impossível. E conforme seja, quem tem nunca dá valor. E respeito não vem de fé. Foge do amargo fel, cobiça o doce mel. Estica a prosa, essas potocas, vai daqui babel. Se mostra fraco e creu, sistema tá cruel. Cabeça oca, vai pra foca, desperdiça o céu. Elemento ganha pouco. Indivíduo se rende falha. Playboy quer pra onde eu tô. Se envolve racha a cara. Fardado tenta adivinhar onde a mina aprende esses rap. É de onde os pretos são livres. Onde se vive sem teste. Suspeito em fuga, rasgando a pista do plano. É o plano e olha a conduta dos mano. Conforme o jogo jogando. É o creme, é o crime. É como sobrevive, ó. Real ou super cine, número um do time. E o que cê traz? Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Não rouba essa brisa porque favela se orgulha. Isso é mais que uma linha, então sustenta essa lombra. E o que cê traz? Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Então sustenta essa lombra. Sustenta essa lombra. Os moleques tão preferindo o mistério que a noite traz. Exala frieza, armando defesa pra fuga de Alcatraz. Vai, vai, invade os psicos que o monstro tá solto na selva. Arrasta pro morro pra ver se esse lobo sopra os porcos gela. Avisa a favela que é tudo nosso. É, tudo nosso, porra. Avista as vielas e manda sinal que o morro é o quintal de Gomorra. Se não existe escolha, escolhe o que for, mas ei, seja veloz. Chama de amor isso aqui é a favela. Prazo pra ela que é tudo pra nós. E tamo na guerra, fi. Partida que foi. Não dá pra enxergar o fim, mas pra quem tá aqui, oi. Não dá pra fugir. Os daqui aprenderam a lutar na força mesmo. Que o corre na veia é o sangue frio. Pior que antes, nego. Criança nunca quis ouro, eu queria mesmo. Era rua, brincar de pega, peteca. Quis bicicleta, que chuva. Quis ter algo de figurinha, Danone na geladeira. Agora eu quero é mais de mil e curtir nessa sexta-feira. Formaram que eu sou assim, assim, tintim por tintim. Nega do jeito que tá aqui, tá concentrada até o fim. Chama do que preferir, eu tô ponto de interferir. Confere se a nega tá aqui. Isso é Kami, Kami. E o que cê traz? Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Não rouba essa brisa porque favela se orgulha. Isso é mais que uma lixa, então sustenta essa lombra. E o que cê traz? Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Então sustenta essa lombra. Sustenta essa lombra. Trabalhador, acordo cedo, pego a van. Sou preto sonhador, eu penso muito no amanhã. Na selva que tem que ser leão, cumprir a nossa missão. Honra a cor, gritar, yeah. Eu tenho orgulho de ser negão. O modo bem, a escolha está em suas mãos. Ser bandido no crime, não ser um homem cidadão. Ser procurado, yeah. E temido não te fará bem. Ser procurado, engaiolado, não é vida pra ninguém. Cresci no meio dos moleque, vi usarem da pedra e do beck. Se você escolhe a pedra, você é um cara lock. Teve os que se enganou, caiu de vez no trem. Esquece a família, vira zumbi da pedra, é refém. Olha quantos amigos o crime levou. Olha quantas famílias o crime derrubou. Mala que não aprendeu como se viver. Mala, ainda dá tempo disso reverter. Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Não rouba essa brisa porque favela se orgulha. Isso é mais que uma lixa, então sustenta essa lombra. E o que cê traz? Aprendeu na rua. Me diz onde mais é chão pra sua loucura. Então sustenta essa lombra. Sustenta.